contemplando tua face, aqui estou eu, fascinado por tua majestade. Encontrei o lugar onde quero ficar pra sempre. Aqui estou eu, redimido por teu sangue. Aqui estou eu, sou bem-vindo em tua casa. Eu encontrei o lugar onde quero ficar pra sempre. Uma coisa eu peço e a buscarei: contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei: estar contigo pra sempre. Aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. Melhor um dia em tua casa, que mil dias em qualquer outro lugar. Me aproximo do trono da graça, mente pra te encontrar. Uma coisa eu peço e a buscarei: contemplar tua beleza. Uma coisa eu peço e a buscarei: estar contigo pra sempre. Tua beleza.